pô. Que onda careca desse cara? Corta esse papo. Essa merda vai explodir um dia desses. Essa merda só vai explodir quando a gente acabar com todo o fumo que tem em cima do planeta. The bells ring and I know. Now it's 420. Now it's 420. Right now it's 420. Bells ring and I know. Now it's 420. Now it's 420. Now it's 420. The bells ring and I know. Now it's 420. Now it's 420. Right now it's 420. Bells ring and I know. Now it's 420. Now it's 420. Now, now. Essa aqui é pra malandragem que não treme nem corre dos homens. E pras ruas que ainda chamam meu nome, eu vou fazendo a minha parada. Primeiro eu pego a cedo, bagulho de chavada, então eu jogo na cena. É porque isso vem da terra, então muito obrigado, senhor. Já tá enrolado, dá um fogo, por favor. Tipo de neguinho que voa e só de primeira classe. Se tá na tua mão, puff, puff, em pés. O mundo continua girando, o gancho vai queimando. Pior que falador, continua falando. Mas eu vou te dar um papo que os amigos avisa. Vai na tua paranoia, mas não corta minha brisa. É que a cerveja tá gelada, irmão. Daquele jeito, bagulho de chavado. Daquele jeito, boné já tá pulado. Tênis desamarrado, som do carro ligado. Eu vou daquele jeito, sei que... The bells ring and I know. Now it's 420. Now it's 420. Right now it's 420. Bells ring and I know. Now it's 420. Now it's 420. Now it's 420. The bells ring and I know. Now it's 420. Now it's 420. Right now it's 420. Bells ring and I know. Now it's 420. Now it's 420. Cheira esse mata aí, bicho.